Bom, amigos, chegamos agora para o segundo e último bloco dessa edição Drops. Nós vamos só responder as perguntas que foram feitas na NASCAR Home Tracks e no Big One Brasil. Bom, vou começar lá pelo Big One Brasil. O Anderson Barbosa, que é grande companheiro aí do podcast, ouve todas as edições e sempre está participando com a gente aí, envia aí umas três perguntas. Primeiro, ele deseja boas festas e um feliz 2014 para o grupo aqui, para nós, né? A gente já repassa também para todos os ouvintes e em especial para o Anderson. E aí ele já começa as perguntas. A primeira é o seguinte: se nós estamos sabendo de algo a respeito do Piquet e do Paludo, fora o que já foi ventilado na mídia sobre 2014, e se eles não deveriam estar nos Estados Unidos negociando junto com os empresários ao invés de estar aqui no Brasil? Então, eu não sei de nada de especial do Piquet, principalmente do Piquet, né? Do Paludo, creio que ele deve ficar onde ele está mesmo, tudo bem. E o Piquet é desconhecido, eu não sei o que o Piquet vai arrumar. Como o meu amigo Léo falou, o Paludo provavelmente deve continuar na Turner. Agora o Piquet, esses boatos aí, só que eu acho que o rumor mais forte foi aquele que surgiu no último semana em home, sei lá. Eu digo isso porque essas infras que a gente tem, anda muito difícil esses boatos não se tornarem realidade. Bom, eu concordo com o nosso amigo Hélio Lima aí sobre os boatos de Homestead também, que ele deve ir para uma truque do Joe Denetti com o patrocínio da Works. Sobre eles estarem no Brasil ou nos Estados Unidos, não influencia muito, na verdade, porque eles têm empresário por trás disso. E até agora, com exceção desse anúncio do James Buescher, fica meio até o Natal, até o final do ano, aí, até a virada do ano, abre meio que um buraco negro aí de anúncios, entendeu? Então, não faria tanta diferença assim, e os empresários estão trabalhando, com certeza. Aí ele faz uma pergunta um pouco mais difícil aqui. Ele pede para a gente cravar agora quem serão os cinco primeiros de cada categoria em 2014. Essa pegou pesado antes, mas... Pegou mesmo. Começa com o Léo aí. Até os nomes para ele gravar vai ser difícil, mas vamos lá. Então, os cinco primeiros vai ser complicado falar. Vou dar um chute, é um chute, hein? Esse mais ou menos quem vai ser campeão. Campeão da Truck Series vai ser o Ty Dillon. Neste norte vai ser o Reagan Smith, que a praga do Aero Sainz não vai pegar o ano que vem. E ele não vai dar essa vacilada que ele deu esse ano, o Reagan Smith. E na Sprint Cup, quem vai ser campeão vai ser o Brad Keselowski. Na Truck Series, vou dar um top 5 e um campeão. Para mim, um cara que vai conquistar um top 5 vai ser o John Westowling, né? E o campeão para mim vai ser o Ryan Blaney, né? Na Nation Art Series, para mim o campeão vai ser o Elliott Sadler. O Brandon Gongo vai fazer um grande campeonato e vai terminar no top 5. E na Sprint Cup, eu acho que vai ser o ano do Denny Hayden, né? E é isso aí. O Elliott é um bucha quente, hein, Pedrão? Meu campeão. Meu campeão da Truck Series chama Bubba Wallace. E acho que o Miguel Paludo vai vencer provas e dar bastante trabalho. Talvez até correndo por fora em título. Nationwide Series, eu acho que o campeonato vai ficar indefinido entre Reagan Smith e Elliott Sadler, com mais chances para o Reagan Smith. Ty Dillon muito bem também no campeonato. Sprint Cup, meu palpite é Dale Jr., com muito olho no Joey Logano. E sempre, lógico, Jimmy Johnson, Keselowski e Matt Kenseth. O Buxinho a gente já sabe, ele não vira nada. A terceira pergunta é a seguinte. Ele perguntou aqui: o que aconteceu com o X-Team que chegou a ameaçar vir para a Truque após duas boas temporadas na KM, porém agora faz apenas part-time por lá. Ela vai ou não vai? Aí ele deseja um Feliz Natal, um excelente ano novo para nós. E manda um abraço. Um abraço para você também, Anderson, em nome da equipe. Feliz Natal, um feliz ano novo. Essa do X-Team eu vou responder aqui. Na verdade, o Geraldo Rodrigues, né, que é o proprietário lá, que é o brasileiro proprietário do X-Team, ele mudou o foco do time para, em vez de participar da KN, ele migrou para aquele Global Rallycross, que é o rally lá da ESPN lá, e com o time da Mitsubishi, inclusive. Então, desviou um pouco o foco, mas ainda tem a operação lá na East Series, com alguns pilotos fazendo teste, inclusive um menino brasileiro fez, Felipe Fraga, se eu não estou enganado. Ele andou lá? Eu acho que fez teste pelo X-Team, se eu não estou enganado. Ele fez sim, eu lembro isso aí. Felipe, que eu lembro que correu Henrique Batista. Mas o Felipe Fraga, esse aí, quem acompanhou aquela campeonato que substituiu a Montana, viu? Esse menino aí. Se ele não testou, ele tem teste agendado, esse moleque aí. Olha, ó, eu vou falar uma coisa, se esse guri pegar firme a NASCAR, esse aí é o banco, esse é o banco, porque quem viu ele correr, tá tudo bem que era o campeonato que substituiu a Montana, mas ele nunca tinha andado naquele tipo de carro e, como você sempre diz, né, Pedro, do Montoya na grandana, nadou de braçada, mas braçada mesmo, que, ó, eu falo uma coisa, se esse Felipe Fraga quiser meter a cabeça no mundo da NASCAR, e talvez pode ser o primeiro brasileiro pouca quente que eu... Então, se ele não testou já, Hélio, eu acho que ele tem teste agendado, porque eu não ia trocar o nome tão grande. O Henrique Batista, sim, fez um teste mais pro meio do ano. Mas que, se eu não estou enganado, é o Felipe Fraga mesmo que tinha um teste agendado com o X-Team. Então, assim, a operação ainda existe, mas mudou o foco, na verdade, não é mais o grande foco do Geraldo Rodrigues. Até porque a Mitsubishi deve ter botado um grande dinheiro no negócio do Global Rally. E aí ele comprou a ideia também. Até levou o Piquet para correr e tal. Acho que o Scott Speed já até correu também pela equipe dele. Então é isso aí. Mas o time não morreu. O time da KN continua vivo. E vamos ver o que esperar pro próximo ano, né? Mas com certeza não deve fazer full time, mas que vai fazer algumas provas. Bem provável é o Coleman Presley, né, que é o piloto que mais tem corrido pelo time lá, ainda deve colocar um dinheiro para participar. O time perdeu um grande talento, que era o Daniel Soares, né, que depois no time que acabou dando título para o Kyle Larson, o Daniel Soares fez boas apresentações, venceu até por corridos, mas o time não acabou, o time continua vivo e vamos ver, né. Se for um time que vem a desenvolver talentos, como até o próprio Beto Monteiro, que a gente está até comentando em off aqui, a Fórmula Truck, que é o atual campeão agora, testou pelo time, né, e tal, e chegou a largar pelo time, se eu não estou muito enganado, mas... O Beto ele correu pela equipe mexicana lá, dos mexicanos. Isso, bem lembrado. Time do Chivas lá, aquele time de futebol lá, tem meio a sociedade. Isso, e aí vamos aguardar, né, o que o time tá preparando, mas eu não tenho nada de claro para dizer sobre o X-Team que vai fazer a temporada, que vai trazer algum brasileiro e tal, mas talvez alguém que venha com grana e queira comprar a ideia da NASCAR é uma grande porta, talvez, que é um time que não tá fechado. Eu acho uma pena, porque é um time que poderia tá brigando por títulos lá. Também o foco deles era mais receber, principalmente depois que o Zata saiu, né, entrou o Geraldo, né, eles querem mais desenvolver pilotos de fora, né, mas o Coleman Presley, se tivesse ficado disputando título, eu tinha certeza que tinha conseguido dois top 5 nos campeonatos. E foram eles que revelaram esse Alex Bowman que tá aí. Muito bem lembrado. Bom, então é na página do Big One, é isso aí. É o Anderson Barbosa. Aí na Home Track a gente tem um pouco mais de perguntas aí. A primeira é do Marcelo Massa. Eu não sei se é o Massa ou só o Ave, tá ali. O Marcelo Massa, Ave, ele pergunta se a Danica fica com o número 10. Ela fica com o número 10. Essa é fácil de responder. Fica com o 10. As numerações do time do Tony Stewart são combinações do número 4 com o número 10, né? Que é o 4, 10, o 14 e o 41. O Guilherme Goel Martin, que é o Guilherme que pergunta geralmente na página do Big One, que não é o Guilherme Martins, que também pergunta nessa edição. É, o Guilherme Goel Martin, ele pergunta, então, ah, vou por aqui, beleza, tá. Aí ele, vamos lá. Nelsinho, novamente com o erro do ano passado, com demora, o que acham? E o que esperar do IF e do Kligerman em 2014? Na verdade, acho que a gente já respondeu essa pergunta no outro bloco, né? Vocês quiserem fazer mais alguma objeção? É, só um parênteses, realmente está demorando muito o Nelsinho para anunciar, para falar o que vai fazer, se tem alguma coisa aí, está demorando muito. E engraçado que não tem boato, geralmente, pelo menos ano passado, nós tínhamos boato para onde que ele ia. E até agora não tem nenhum, né? Só tem especulação e não boato, que é muito diferente. E o Kligerman e o Whiff, no ano que vem, né, na Swan Race, creio que eles farão boas corridas. Um pouco melhor que o pessoal que era a turma lá do lanche lá. Top 20 para eles, né? Olha, eu sigo o Léo. É, se a PK Race não mudar, não trazer sangue novo, eu não sei, vai continuar tomando pau. Inclusive, essa equipe nova. É, sobre o Nelsinho, o que a gente já falou, Guilherme. É, eu só espero que ele faça as escolhas corretas, né? E que dê um pouco de sorte, né? Porque até dias atrás ele vai participar de uma coisa de kart lá, um campeonato que ele corre lá nos Estados Unidos, lá acabou machucando o braço feio, né? Numa dessa. Eu espero que... dá pra ver que 2013 não foi o ano dele, né? Mas tomara que 2014 ele tenha boas corridas, né? E faça a escolha correta pra carreira dele. Porque a janela que a gente fala às vezes, né? De troca de piloto, sabe? Tá ocorrendo agora, começou a abrir. E já vai ter, dependendo com alguma ação, vai ter 7 até 8 rookies estreando no ano, né? É, ele tem que aproveitar os próximos 2-3 anos, porque com outra geração que vem aí, ele pode ficar pra trás. Eu espero que ele tenha um grande ano de 2014. É, eu fecho com vocês no geral, né? É, sim, que tá demorando, mas é como eu disse, talvez já tenha um negócio acertado aí e vai ser uma revelação bombástica depois, mas por enquanto dá essa impressão de que demora nos negócios e os negócios mais interessantes estão passando. O Yves Kligerman acho que é top 20 por ali, top 25... Se andar mais do que a Danica andou esse ano, tá muito bom. É, aí o Guilherme Martins agora faz a pergunta. Para vocês, quais foram as melhores corridas das três categorias? E quais foram os melhores pilotos nesse chase? Não só contando vitórias e título, mas no geral. Incluindo os pilotos que não participaram do chase. As melhores corridas desse ano. É complicado falar, porque são 96 corridas, se não me falha a memória. Eu acho que é um pouco menos agora. Fala três aí, 90 rapaz, corridas. De cada, você dá conta, vai. Eu sei que você dá conta. Uma da Nationwide e uma da Cup, vamos lá. A Truck Series, eu acho que o Canadá foi uma grande corrida. Nós tivemos Canadá Truck Series. Da Nationwide Series... Acho que foi aquela corrida em Bristol, até que o Kyle Busch e o Kyle Larson chegaram no finalzinho bem apertado. Foi uma excelente corrida, gostei bastante. E teve aquela corrida lá também em Iowa que o Trevor Brandon venceu. Foram duas boas corridas que eu lembro assim de cabeça. E na Sprint Cup, penso que uma coisa que eu gostei muito mesmo foi em Talladega, a segunda corrida em Talladega. Foi a vitória do David Reagan. Olha, é muito difícil. A Truck Series é muito complicado você tirar uma coisa específica, três corridas, porque em média foram coisas nota 7,5, 8. Principalmente nas pistas de uma milha e meia. Na Truck, não tem como não lembrar de Eldora, né? É, a última home agora, né? A última etapa do ano foi sensacional. E... até uma prova que estava vendo dias atrás, Michigan, que o James Busch ganhou no final do Brendan Gogan e do Kyle Busch. Foi uma corrida, o Paludo relargou faltando 6 voltas em segundo lugar, esteve muito perto da vitória ali. É, da Nationwide Series aqui, lembrando. É, foi em Bristol também, eu gostei muito dessa corrida aí. Corrida muito rápido assim e tal. Muita gente, 4, 5 voltas atrás, mas eu gostei do ritmo daquela prova. É, agora indo pra Speed Cup, cara, uma corrida que eu acho que a gente não lembra assim muito, mas Fontana foi muito boa. Era a minha. É, era a minha. A vitória do Caio Busch em Fontana. A segunda em Pocono também foi uma corridaça. Em Pocono, né? Uma corridaça. E a segunda, e a Bristol, né? Segunda Bristol, né? Onde o quem já tá aquela amarelada, onde o Montoya fez uma, talvez uma das melhores corridas que eu vi ele fazer na NASCAR, né? Ele foi lá pra trás, teve problema de queima e velocidade, né? Até se inscreveu com o Davis. Punição, isso mesmo. Isso que eu recomendo baixar pra assistir, cara. É, essa Bristol aí, que aconteceu muita coisa. Para mim é Trucks no Canadá, é, das Trucks, mas como bem o Hélio citou aí, corridas quase todas das Trucks foram fantásticas. É, Talladega, por exemplo, da Truck Series, aquele final, pelo amor de Deus. É, bom, a gente tem então o Canadá nas Trucks, Nationwide Series, Bristol, onde o Kyle Larson deu muito trabalho. É, eu vou fechar com o Léo também. Eu tô tentando puxar aqui. É, talvez aquela Talladega acabando no escuro também. Gostei bastante. É, e na Sprint Cup, Fontana em primeiro lugar e Talladega também, quase noturna. Que, com aquele final com os dois carros da front row empurrando pra vitória. Um final surpreendente e bem emocionante também. Eu vou fechar com essa, com Fontana e colocando um adendo em, no final de Talladega. É, e a... Outra corrida boa também, Pedro, e Cisema também foi corrida em ritmo também, né? É. Foi aquela batalha no final em ritmo pela vitória, que o Caio Reco venceu. E tem a vitória também do Brian Vickers também, que ele deu um suador no Tony Stewart. Bem lembrado. É, sim, são grandes pontos, né? A Nationwide também teve aquela corrida em Daytona, final em Two Car Tango lá, que o Kyle Larson acabou voando no muro e tal. Não, a temporada no geral, dia das três, foram boas, é, com algumas provas em específico. É, a outra pergunta do Guilherme Martins é quais foram os melhores pilotos no Chase? Independente se o piloto participou ou não, mas nas últimas 10 provas, quem foi o grande destaque para vocês aí? Jeff Gordon foi o maior destaque, Dale Earnhardt Jr. e a dupla, os dois que lutaram pelo 1 milhão lá, o Brad Keselowski e o Jamie McMahon. Que inclusive esses venceram corridas, né? Fazia muito tempo que não venciam e venceram corridas. E venceram em sequência, né? O Brad Keselowski venceu, depois o Jamie McMahon venceu. Ou foi invertido, uma coisa assim, mas eles venceram corridas. É, foi Charles e Talladega. É por aí mesmo. Ah, então o Jamie McMahon venceu em Talladega. Isso mesmo. Não tem como não destacar o Dale Jr., né, cara? Foi sensacional o que ele fez. O próprio Jeff Gordon, né? A volta por cima que ele deu, né? E o Kyle Busch, né? Que conseguiu fazer o melhor chase da carreira dele, né? Eu não vou colocar o Kenseth e o Jimmy Johnson, que eles tiveram num nível à parte do outro. Mas... É... Bom. Jeff Gordon, Dale Jr. e John Logano, pra mim, os destaques. É, Keselowski e Jamie McMurray também, por terem vencido as corridas e estarem lá na briga pelo $1 milhão de bônus lá. É, então beleza, o Bruno Debeza está sem criatividade para perguntar, mas manda um abraço Bruno. É, um abraço, Bruno. O Matheus Soder pergunta, o que esperar das novas mudanças no Gen 6? Sinceramente eu ainda não sei. O que a NASCAR quer é acabar com aquela vantagem do Arlin. É, basicamente é isso aí. É isso aí, né? Ela quer acabar com o Arlin, quer que o carro tenha mais arrasto. E quer diminuir o carro, quando coloca a cara no vento, fica um carro mais pesado. Então o pessoal volta o carro para dentro do draft e resolve esse problema aí de o ar limpo fazer mais efeito com o ar sujo. Agora, o que achamos, né, o que vai acontecer, Isso aí só logo depois das 3, 4 primeiras corridas, a gente saber se o carro é bom ou não é. É, até porque pode acontecer mudanças no decorrer do processo. É, aí o Rômulo. Exatamente. E o Rômulo Baroni faz as duas últimas perguntas. É, o que vocês acham que o Rick Stenhouse. Se vocês acham que o Rick Stenhouse Jr. Possa estar no Chase em 2014? Não, é muito cedo ainda. Ele fazer o que? Eu acho que o Stenhouse vai ganhar uma corrida, pelo menos, esse ano. Eu acho que tem grande chance. É por aí também. Eu acho que é por aí também. Talvez no Wild Card, ou quem sabe por pontos mesmo, sendo bem regular. E aí a segunda e última pergunta do Romulo Baroni é se a gente acha que o Austin Dillon fará uma excelente temporada de estreia ou fará uma temporada regular apenas? Regular. Eu acho que ele vai fazer uma temporada regular para boa, cara. Até que ele possa vencer corrida. Ligar pelo Chase até o fim, e ganhar a corrida. Eu acho que ganhar a corrida também, ele vai brigar por ganhar a corrida. É que o Austin Dillon, a carreira inteira dele sempre foi muito regular, cara. Isso conta muito. Teve uma fase do Dillon dele com inúmeros carros, assim, por exemplo. Não, muito regular. Ele é muito regular, realmente. É, todos os títulos dele, tanto que ele ganhou a Nationwide sem vitória, né? A gente tem que lembrar disso aí. É, na Truck Series também, no ano que ele foi campeão, ele venceu uma prova, se não estou enganado. Então, ele é um cara que é extremamente regular e, assim, a regularidade na NASCAR pode fazer com que ele venha a ter uma excelente temporada de estreia. O que, que é uma excelente temporada de estreia, na minha opinião? Participar do Chase ou vencer corrida. Se ele já venceu corrida, fez uma excelente temporada de estreia. Pronto, acabou. E se for pro Chase, melhor ainda. Então, é isso aí. Eu acho que sim, tem tudo para fazer um bom trabalho. É... Bom, mais alguma coisa? Não, tranquilo, Pedrão. Acho que também, tranquilo. Mais alguma coisa, Hélio? Por 2015 tá ótimo. Uma mensagem de Natal esperar. Que vocês querem mandar? Gravar igual a Globo Não, eu só quero... Uma coisa assim, Feliz Ano Novo? Então, eu quero mandar um abraço para todo mundo, todos que acompanhou. Nem que não precisa nem ter acompanhado todos os podcasts ou o programa inteiro, mas pelo menos teve a curiosidade de ouvir 5 minutinhos para descobrir como que é. Né? Então eu quero mandar um abraço a todo mundo, o pessoal do Orkut, que parece que veio e está ouvindo o podcast, o pessoal do Orkut que é velho pra caramba, desde 2007 a gente estava junto no Orkut. Mandar um abraço a todo mundo que ouve o programa. Desejar Feliz Natal, um próximo novo para todo mundo, que Deus abençoe a todo mundo. E que 2014 estamos aí para continuar, ó, já logo em janeiro, já começando de novo, já trabalhar já. 2014 a gente está aí de novo para continuar o legado do Trio White. É, eu queria agradecer em primeiro lugar os meus dois colegas aqui que estão desde o mês de junho, né? Desde Charlotte, né? É por aí mesmo, já são... A história aqui foi a seguinte, a gente ficou 6 semanas para gravar o primeiro e depois de muitos encontros acabou dando certo. É, agradecer ao Big One Brasil, Santa Rosa, o Raposo aí que abriu espaço para a gente. É, agradecer quem ouviu até hoje, quem ouviu alguma vez, como o Léo falou, às vezes não gostou, tem alguma crítica, a gente é aberto no Twitter, no Facebook, no que for. Porque o que importa é que todo mundo ama o esporte, concordando, discordando. Porque aqui é um espaço para a gente ouvir e falar o que a gente gosta, cara. Mas é que é muito difícil a gente acompanhar uma categoria como a NASCAR, que ainda é muito desconhecida no Brasil. E para finalizar, eu queria lembrar que a gente está gravando aqui no dia 13 do 12, uma categoria nacional aqui, uma corrida em Londrina, 500 milhas de Londrina lá, acabou ocorrendo um acidente com um piloto... acabou falecendo, vítima, né? E eu queria, infelizmente, agora não lembro o nome do piloto, mas como a gente ama velocidade, Import for NASCAR, V8 Supercar, Ford Stock Car Brasil, pessoal que anda de kart, que vai em autódromo, né, cara? Acho que todo mundo gosta do mesmo esporte. Eu queria propor ao Léo e ao Pedro aí 1 minuto de silêncio pela memória do piloto que acabou falecendo mais cedo. Eu gostaria de prestar essa homenagem aqui. Bom, pode prosseguir, Leão, se tiver mais alguma objeção para fazer, eu estou até buscando Não, aqui. não, não, é só isso mesmo. Me perdão que agora eu acabei esquecendo o nome do piloto lá, mas eu acho que era uma lembrança importante, né? É, não, eu acho válida a homenagem também. Eu estava até tentando ver Com certeza, é muito válido. se eu buscava o nome Com do certeza. piloto que faleceu aqui, mas também não encontrei. É, bom, eu também queria fazer das palavras dos amigos aí as minhas, e dizer que muito obrigado para todo mundo que acompanhou também. Como o Léo disse, qualquer um minuto que ouviu para a gente é importante, já é válido. E que continue em 2014, nós vamos estar com força total aí, se Deus quiser. E tentando trazer o máximo de informação e um pouco de conhecimento que a gente tem de uma forma descontraída. Bacana, e que vocês interajam com a gente também. E a gente está à disposição aí para troca de informação, para tudo que tem. Agradecer também aos companheiros, né, ao Leonardo e ao Hélio. Ao Hélio, principalmente, que foi o idealizador, né, desse projeto aí que acabou, do meu ponto de vista, dando certo. É, foi o Ed mesmo. É Leão que é idealizador, e o Leonardo também, por disponibilizar do tempo, né? Ter que aguentar a Lu pegando no pé dele por causa dessas gravações noturnas. Mas então é isso aí, cara. Agradecer mesmo todo mundo, ao Santa Rosa e o Raposo, que cederam o espaço do Bigode Brasil também, pra gente estar hospedando o podcast. E que a gente esteja um ano repleto de NASCAR, com muita emoção também. Se Deus quiser, começando lá no final de semana do meu aniversário, lá em fevereiro, que meu aniversário é no dia 14. Então aí a gente já vai começar a ter algumas atividades lá em Daytona. E a gente deve voltar gravando um programa agora em janeiro já, fazendo um review da temporada de 2013. Talvez na semana da Precision Thunder, eu ainda não sei ao certo qual vai ser a data, mas nós vamos estar voltando em breve, moçada. Então é isso aí. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Um Feliz Natal, um próspero ano novo, em nome da equipe do TriWide e também do Big One Brasil. Os canais para você estar acompanhando a gente é no Twitter, é @LeoGuina, @Helio_Lima18, @PedroMugarte. É, na página NASCARManOfMan.blogspot.com.br. É, no grupo NASCAR Home Tracks, na página no Facebook Death Racing Brasil e também no Big One Brasil, moçada. Então é isso aí, muito obrigado e um feliz 2014 para todos. Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã do velho e do novo, o amor como um todo. Então, bom Natal e um ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. E então é Natal pro enfermo e pro santo, pro rico e pro pobre. Então bom Natal pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz afinal. Então bom Natal e o ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal, e o que a gente fez? outra vez.